Olá, seguidores. Bem-vindos ao Mundo Prime, onde a alegria é gerada através de vibrações que a música transmite sobre o ser humano. E agora apresentamos a todos vocês o novo Barão Vermelho Prime. Uma verdadeira prisão de som automotivo. O show mais completo do planeta Pará começa aqui. Quem é que tá feliz aí? Bota um bracinho pro céu! Ei! Aqui é Barão Vermelho Prime Som Automotivo Profissional. Aqui é pressão de... Lá vai a coroa pra frente! Não tem história, é apagado da memória. Pra cima, DJ! Vai, minha coroa! Dezoitão, já! As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai só sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai só. Domingo tem Balneário Santa Rosa! O Rione e o Punk vão estar por lá! E a nossa hidráulica do Barão! Ela vai estar por lá também! Família Pop 10! Eu quero ouvir o gritinho, Tu vai sentar. E quem é flamenguista, bota o bracinho pro céu. Bota o bracinho pro céu. E quem torce pro Corinthians, aí dá um grito. Quem é São Paulino, aí dá um grito. E quem torce pro Palmeiras, vai botar bracinho pro alto. Isso é Barão Vermelho! Eu vim pra endoidar. Eu vim pra bagulho doido. É pensão pra todo lado, pensão pra todo lado. O bagulho endoidou. Já. De gato e o cara da bicicleta virou! Alanzinho e o Alex Belém Alimento, todo mundo tá na área e vai tremer! Treme. Bota o bracinho pra cima. Treme. E vai tremendo tudo. Treme em cima, treme embaixo, treme pra direita, treme. Pra esquerda. Treme. Vai tremendo, Jorge! Você me perdeu e agora chora. Vocês querem, né? Tá faltando. Não, peraí, bora fazer diferente agora. Vocês vão cantar. Manda esse barão pra cá. Tá ensaiado e tá valendo. Então pronto. Isso é Barão, é Prime Vigia. Você partiu meu coração. Barão solta fogo, mano, olha. Mas não servi. Deixa eu pegar o meu palco pra ir pra frente, que tu vai ver o bagulho endoidar. Agora veja o sol. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Nosso amigo Pitbull de Vigia e a Loira Prime também. Rafael, proprietário do Marfa Azul. Anderson da Gráfica Design, família Pop 10. Fala, Márcio. Cara de frango, empresário Balão, Darley. O Prime Fofão, a galera do Tauá. Agora vai sofrer na minha mão. O Anderson Pereira e o Olho de Gato também tá na área. Ele vem pro Barão, aí tu gosta, né? Ei, ei, oh, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Agora já. Explode o bagulho. Gisele das Primas do Barão. Ela disse, punk, vai pra cima. Um bagulho doido. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. E só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. E joga lá pro céu, e joga lá pro céu. Pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Nosso amigo Rio, nosso gerente do Lava Jato também do Máfia Azul, o Lucas da 26 da Norte. Ele tá aí, obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, tô bolatando, errando, errando, errando, errando, errando, errando, errando, errando, errando. As molecas já estão na fita. Ai. Família Pop 10, as meninas diz assim, ó. Diz pra mim agora, já, já. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Ficava com o Rione, ainda pegava teus amigos. Já pegava teus amigos. O Breno da família Pop 10. Teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, baby, alô. Digo. Tudo bem. Nosso amigo Plio também do Barão Vermelho, ele tá aqui. Para. Obrigado pelo carinho, tamo junto, hein? O Kery do Tauá. É cocada boa, não é? Pera aí que tem que ser mais forte, aqui no Barão é diferente. A gente gosta de mais forte. É cocada boa, não é? Nosso amigo Emerson Netinho da Terra Firme também, obrigado, hein? Agora já! O Rione e o Punk já estão tocando. O Rione e o Punk já estão tocando. Agora é no 18ão, é no 18ão. Bota na pressão, meu punk. Bota na pressão, meu punk. Bota na pressão, meu punk. E a galera vai pirando o cabeção. Aqui no Barão, aqui no Barão. A coroada vai acontecendo em Vigia. Com os novos DJs de Unipunk e o Juninho. Bora na pressão, bora na pressão, assim ó. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vem bandida, vem bandida. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Ou ainda não entrou, desgraçada. Vem bandida, vem bandida. Vem bandida, vem. Vem bandida, vem. Vem bandida, vem. Vem pro Barão. Bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho. Minha amiga Maiana, ela agora é Prime, obrigado, hein? Olhar, com todo meu, meu coração, tá tão longe do céu. Eu tô querendo novamente ver, tá hoje em dia eu falo pra você. Domingo, Balneário Santa Rosa. Eu tô no coração. A nossa nossa hidráulica vai estar por lá, nossa Barão Vermelho, DJ Davidson do Popson e mais o Rione e o Punk vão estar por lá também. Pressão pra todo lado! Galera da Marfa Azul também! Ó! Veio quente e hoje eu tô ferver. Vai, vai, malandra. Eita louca, tu gritou no bumbum. Você vai sentar por cima e o barão vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Se tu tiver alguma amiga bandida, aponta pra ela que eu quero ver. Quer a bandida, né? Aponta pra bandida, né? Aponta pra bandida, né? Aponta. Bandida, né? Aponta. Bandida, né? Jajazinho! Michele do Barão, juntamente com o Bruninho por ali, obrigado, hein? É, meu Deus! DJ Punk, DJ Rione. Separa, a gente se ama. Aonde? Passa a Máfia Azul também. Galera que tá dando total apoio pro nosso barão. Hoje numa companhia maravilhosa. Obrigado, hein? Quem sabe canta, canta já. Canta, já. Não abra sua boca pra falar de mim. Mulher, tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz, faz outra, DJ Junior André. Você vai ver. Diz aí! Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que vou. A nossa amiga Betânia. Não... E as amigas por aí. Eu te usei, te iludi. É Betânia! Te enganei. O pior. Gostei dela, pô. E você fez. Ela é uma das nossas agora já. Armandinho estigaçado, hein? Armandinho! Esse estigaçado não vai trabalhar amanhã. Eu sei que não vai. É, meu Deus. Agora ele me diz que quer voltar. Me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de ligar. Quer tentar. Olha, você que quiser o seu abraço, o seu alô aqui, tá bom? Só é você vir aqui... Aqui na retaguarda do Barão. A gente vai chegando agora, a gente não sabe, a gente não conhece a galera. Isso é questão de tempo pra gente pegar todos os nossos seguidores, tá bom? Mas pode vir aqui, trazer o celular. A gente manda abraço, não tem dessa não. Isso é Barão! É o Barão! Nosso amigo Marley, o Rafael Fafinha, a galera do Tauá. É! Fafinha, é o coroa do barão, é? É, é. Olha o nosso barão hoje. Hoje, domingo, na festa do Grêmio. Sucesso! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer... Família Resto do outro. Nosso amigo Jean, Vinícius, Diego. O Plim, juntamente com o Thiago. Da minha cabeça. Obrigado a todo mundo, hein? Um lado diz que quer ficar com você, outro diz que esqueça. Mas acontece que o teu coração não é. Que a chuva molha as palavras e se apaga. Tiaguinho da Nike, fechadão com o Rômulo. E o anjinho da equipe Chopitel. É, Tiaguinho! Da tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Igual que... Quando a galera escuta essa batida, é como... porque sabe que tudo vai subir novamente, ó. Lá vai, já já! Sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei, DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Quando eu O Armandinho vai estar assim mais tarde. Ele vai estar assim, ó. Já! Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levantam a mão. Já te falei, já, né? A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Fala Pop 10! Vai com suas amigas pra lá, pra lá. Cuidado pra lá, cuidado pra lá. Aê, aê, aê, aê, aê. Domingo tem Santa Rosa. Vai, vai da vila, vem aonde, cara. Rione Punk e o DJ Davidson do Pop Sun. E mais, a nossa hidráulica do Barão vai estar por lá também, tá bom? Detalhe, viu, galera? Portaria agora totalmente liberada pra curtir o Barão! Bota na pressão, bota na pressão, é? Bota na pressão, é? Bota na pressão. Já! Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa... Eu também não tô nem vendo, eu vou é pra cima! Sim, sim. Esse barão, ele... É rock doido. É rock. É chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita, é chope piniquita. É chamado teu nome, como rei tentando apagar teu nome do meu entrego ao seu jeito. E você diz? Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. Nosso amigo Butinho. Você é a nossa equipe Oxi lá do Siqueira. Tamo junto. Agora que toco em ti. O resultado do seu desprezo. Seu descaso, isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei. Os diferenciados, os diferenciados. DJ Rione, é o DJ Punk. Nosso amigo Lucas, aqui da produção do Barão. Junto com a sua Morena Prime. Não veja aí. É. Tem um super-homem à prova de tudo. Se é. Algumas mulheres cantam assim. A criptonita me toca e fico fraco. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Vá! Você disse que o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não. Nosso amigo palhaço também. Ele justamente com a primeira dama da Helpburg. Nossos patrocinadores oficiais. Mas eu duvido. Ah, vai o gordinho subir de peso. Não te chamou. Canta já. Sou nova, mas eu vou crescer. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Quero namorar com você. nosso amigo Marley, ele, o Rafael, o Fafinha na área, ele que marca meio-dia. Toma, já, já. Alex Produções, Alex Produções. Diego Evolution Produções. Pra curtir, pra dançar, já. Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço, mas eu só te faço um pedido. Não importa. Nosso amigo Plim também, do Máfia Azul. Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço. Obrigado, Plim. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu vazio. Subiu! É pressão! E vai virar. Já! Fim de semana, rapaz, vai começar. Em Castanhal, à noite eu não vou. Nossa equipe Pop 10 também, tá todo mundo ali. Vem pra cá, venha curtir. É Pop 10, é Barão na parada. Barão Vermelho Prime. Prime. Moçada aqui no meio do salão. Muda da sol, show de iluminação. Bora, Lanzinho. Bora, Alex. Toma no gaguinho. Olha esse barão, ele é uma loucura. Não vai não. Vou no pop. Não vai não. Vou sim. Não. Vou sim. Ah, é? Para que esse papo de querer me segurar. Vai dormir cedo pra amanhã tu trabalhar. Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pra... Nosso amigo Ázaro também. Eu sempre tenho desculpa. Aqui de vigia. Obrigado, hein, Ázaro. Que é isso, tá mulher chata? Não aguento mais. Ah, tá. Tu é que fala demais. Rômulo Pop e o Lima também. Tchau! Armandinho, manda pra cá, pai. Senão tu não volta com a gente. Todo dia sofro tentando entender, porque não sei ficar sem você. Eu te amo. Rafaelzinho tá por ali, bora, Rafinha. As horas passam aqui, eu perdido sempre sem Barão Vermelho. Te explicar, quero dizer que hoje eu vou sair, curtir um barão aqui. Barão você Vermelho Prime. Vem isso, palhaço e o magrão. Galera da Hellkbook, tá todo mundo aí, hein? Você, meu amor. É o Barão Prime. Família Sabotagem. Da noite de amor. Sabotando tudo. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Hoje na festa do Grêmio, o nosso barão, domingo também. Você me pensou. Tudo que tinha pra te dizer. Rapaz, essas meninas têm uma garganta. Eu vou te contar. Tinha amor que eu tinha pra você. Você me pensou. 99 do Mafiazinho. Tá todo mundo aí, obrigado, hein? Máfia Azuzuzu. Isso é barão. Chegando em vigia. E hoje tem festa do Grêmio, sábado e domingo. E domingo pela parte do dia, Balneário Santa Rosa, Rione Punk e o Davidson do Popson. Que tal a gente fazer assim já? Vermelho. É o Barão Prime. Barão Vermelho Prime. Prime. Você disfarça bem quando diz por aí. Chegou a hora, Mandinho. Como fingir também, mas não me leve a mão. Ai, desgraçado. Se a amizade faz a mão gelar, o teu sorriso não vai disfarçar. Tá ficando vermelha, adoro quando mexe assim com a sobrancelha. Ai. A minha vontade que dá não é de te apertar, mesmo com a sua. Bora, meus gordinhos! Alô, DJ Rione! E aí, DJ Punk! Vem, me faz lembrar seu beijo. Também te fiz uma playlist de desejos. Só você. O palhaço por aqui de vigia. Obrigado, hein? Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei. Barão Vermelho. Tudo que pensou, amor. Pra dançar, quero ver já. Não dá pra disfarçar, não quero terminar. Só quero uma chance. Onde está o amor que sumiu e me deixou? Quando você foi embora, você mal sorriu, nem disse. Vamos nessa, Randinho! Bota pra cima, garoto! Cadê ele, hein? Tá pra mim. Arr. Eu queria ter a chance. Bora, Randinho, bota pra cima. Começar. Acho que não me quer mais. Pedro e Danilo, Pop 10. É. Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar. E já não sei mais para onde que eu vou. Pensando bem, você se merece. Pois a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz aqui. Nosso amigo Puz, também da Máfia Azul. Esse cara é parceiro. É considerado aqui da família Barão Vermelho. E já agora eu. E sempre que pode estar ao nosso lado. É o Barão da notícia. Sabe que você tem nosso carinho e nosso respeito, tá bom? Tamo junto, hein? Como um passarinho pra poder. Liga pra ela agora já. Baby, alô. Ei, digaçada. Tudo bem contigo? Pra perguntar se foi divertido. Me traiu. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando aqui, sempre. Tanto que eu te dei. Empresário Balão e o Darley Prime. Errei. Sempre do lado do barão. Como a culpa é minha? Explica agora. So many lovers, too many nights. Facing the mirror that keeps you alive. Cadê o desgraçado que mexe no telão aqui? So far apart, I'm so afraid without you. I'll never cross wind and ocean. The feeling is... Olha, deixa eu fazer o seguinte. Para a galera que tá usando o WhatsApp aí e você quiser o seu abraço, nem precisa sair daí. Eu vou dar meu número aqui, você manda diretamente pro meu WhatsApp, tá bom? Anota aí. 98187-6094. 98187-6094. Você manda aí do seu zap zap, que daqui eu mando Tubarão. Aqui, os diferenciados. DJ Rione é o DJ Punk. Aqui. Foi tanto que eu te amei e não sabia. E pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível te amou. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. Ei, Barão Vermelho. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. Olha, começou a chegar por aqui. Bah, minha amiga Japa Prime saudade. E a Gisele Araújo. Deixa no telão que é melhor, mano. Vou beijando esse copo, abraçando a jarra. JP Nascimento é companhia. E toda a tropa rock de Curuçá. Ei, JP. Alto, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Gatinhas da pracinha. A Luan, Luan Barcela, Gagá. Solidão é companhia. A Flose, Lugrécia, Igor. Égua, só nome estrangeiro, mano. Largado as traças. Maldito sentimento. É, meu Deus. Oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Você de lá e eu de cá. Rafinha! Isana, Dunga, e a Arina também. Todo mundo curtindo o nosso Prime. Obrigado, hein? É. Já! Assisto o tempo passar. Tento me dispersar. Olhando o celular. Tiago Toso. Tarde do meu coração. Só quer te ver de novo. E a outra só pensa em você. Você, os diferenciais. Tem nenhum espaço pra eu amar alguém. Lucas Vilena, Luan Vito e a família 26 da Norte. Só existe. Obrigado com muito carinho. Todo mundo aqui no Barão. Aqui. Barão Vermelho. Das horas, meu sorriso é passageiro. A falta que me faz você. Os diferenciais. Você. Horas, eu nem ligo Prime. Pra dinheiro. Pra eu me sentir inteiro. Só preciso. Nosso amigo Lázaro de Vigia, ele tá ali no camarote. Um abraço pra você. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz. Máfia Azul e Chiba Saldi também. É. Como eu queria estar junto de ti. Te dar um beijo ardente com sabor. Nossa morena musa da parada gay. Você aqui. Mão. Só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. DJ Joel calado. Saudade. Ele tá aí. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. Nath José, as pimentadas da pista. Uma emoção. Juntamente com a Nayara Ribeiro. Momentos que foram inesquecíveis. Gravados na mente. Família Máfia Azul e do Golfe Malvado. E o Rodrigo vai botando pra subir. Subiu! DJ Rione, DJ Punk. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar. Queria parabenizar aqui, Punk, o nosso promotor Dunga. É o cara que tá promovendo esse grande evento hoje aqui. Em pleno uma sexta-feira. E o Barão lotando tudo. Obrigado, hein, Dunga! Por confiar no trabalho do Barão Vermelho. Espero que a gente possa voltar mais e mais aqui pra fazer a onda pra galera. Os nossos seguidores do Barão. Vem amar, mas que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Erison Lemos e banda Tecnoicia, a nova sensação do Pará. Foram tantas emoções. Quero te encontrar, saber aonde. Rafael do Máfia Azul. Quero te ele e o palhaço. Te peço pra voltar. Sofrendo aqui estou pelo seu amor. A saudade. Olha o coroa. Bombadura do Barão. Mano do céu. Se diga assado, tá do lado do Fafinha. Ao som do príncipe negro amor, DJ Edilson, Ediel, sua toca, meu amor. Príncipe negro. Nosso amigo Lázaro, lá de Vigia. Ele aqui, juntamente com a sua primeira dama, fugindo do nosso Barão. Obrigado, hein? Anne Pimentinha Magrela, Vacinha e a Ruivinha. Eu tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar. Nosso parceiro Márcio, junto com o Japa Prime por aí. Eu te conheci. Dançou. Me traiu. Por meu jeito de amar. DJ Fagner também tá por aí. Curtindo nosso Barão. Obrigado, hein? É o Barão! Barão Vermelho. Ela se vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Não vai. Lucas Vilina! E os pilotos de fuga da 26. E o Punk vai tocar. Se você pretende. O Marley, o Rafael e o Fafinha, meio-dia. Tamo aí. Seu compositor. Olha, gravando o CD ao vivo aqui. Vamos jogar direto no YouTube. Seu mergulhador. É! Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo. Eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto. Chega a noite, depende de você estar. Agostinho tá por ali. O bumbuzeiro oficial do Barão Vermelho. Esse é oficial mesmo. Domingo ele tava lá com a gente. Quando tocou Uma Saudade, ele gostou. Anderson da Explode, ele tá aí. Vai virar! Nosso amigo Rangel, ele também tá curtindo o nosso Barão. Obrigado, hein? Nosso patrocinador Magrão, do Lava Jato do Magrão, obrigado com carinho. Galera curtindo aí. Bebê do Tauai, a Danila. Barão Vermelho Prime. Prime. Prime. Prime. DJ Punk. DJ Rione. José Luca. Já! Domingo tem Balneário Santa Rosa. A nossa hidráulica Barão Vermelho vai estar por lá. Rione Punk. DJ Davidson do Popson. Morro do Dedé de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dedé eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Ei, Deus, DJ! É que eu tô muito cansada. Já! Vai, Armandinho! Vai pra cima, diga assado! Dance, dance, dance, dance, o Barão. Ele é Prime. Põe fogo, fogo, fogo, fogo. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Olha a coroa da violeta. A Patricinha abalou, oh, oh, oh. E a moçada parou, detonou. A Patricinha abalou, oh, oh, oh. E a moçada parou, detonou. Detonou, detonou, detonou, detonou, detonou. Oh, E a galera vai relembrando. Palhaço da Helkbug, patrocinador oficial do nosso Barão Vermelho. É Helkbug. Abraço pra tu, garoto, ele vai até de manhã. Já! Pussy, and then don't touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Domingo, Santa Rosa, pela parte do dia, Rione e o Pug está por lá. Aí de boas partiu, festa do Grêmio. Som automotivo profissional. Barão Vermelho Prime. Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime, Prime. Viajando, viajando, já, já. Tainara Ribeira, gatinha do Maranhão, ela tá aí. Nosso amigo Lázaro, ele, o Ângelo, galera de Vigia, obrigado, todo mundo junto aí, misturado. Palhaço Prime também tá na área, patrocinador, obrigado, hein. Push me, then don't touch, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Tainara de Marituba, ela tá de rock e vai pra cima. Agora, agora. Família Trinca da Pista! É o Barão! Barão Vermelho. Prime. Tiaguinho. Ele dá valor. Dá valor. Break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Santa Rosa pela parte do dia, domingão. Rione Punk por lá junto com o Davidson do Pop Sun. Aí depois, à noite, a gente rasga no festão do Grêmio. Nosso barão por lá hoje e domingo. All I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Os diferenciados, DJ Rione, é o DJ Punk. Barão Vermelho Prime, som automotivo profissional.